na frequência da noite, decimal 95. Boa noite, 95, azul 4062, bom dia. Xerá 6258, autorizado o procedimento RNAV, reporte no serviço 366. Ok, autorizado a RNAV, chamada no 366, ouça. Azul 4062 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 030 graus, 029. Autorizado, pouso, pistão no zero, azul 4062. Xerá 6258, reduza para aproximação e chame torre na frequência no 8 decimal 95. Xerá 6258, vai reduzindo, ouça. China 1910, send 2000 feet, Kionate 1010, fly TASA, reduce speed 2009. Ok, fly to TASA, Kionate 1010, and reduce speed 2009, Argentina 1910. Oi, Salvador, bom dia. Ouça, Neto, 258, estabilizo na RNAV. China 6258, bom dia, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, ajuste no 090. A nossa escuta, ouça. Final VOR procedure. Final VOR procedure, Argentina 1910. Azul 4062, no solo 1-8, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. 219, azul 4062. Salvador, bom dia, azul 4062, libra 109, Foxtrot. Azul 4062, táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, azul 4062. Alfa Lima, desça até o 080, informe o condutor que irá fazer o procedimento RNAV ou NDB Zulu. Alfa Lima, o NDS-090 está inoperante. Alô, Salvador, Mike Alfa Romeo reportando o término do reboque, grato. Mike Alfa Romeo, ciente. Tomara. Mas dá pra fazer o VOR também. Azul 4062, autorizado ingresso na Juliette para o portão 08. Juliette para o portão 8, Azul 4062, bom dia. Na 3520, desça para 2510, o ajuste no 090, autorizado o procedimento RNAV. 2510, RNAV, 3520, autorizado o procedimento RNAV. RNAV, a velocidade está critério? Está livre. Alfa Lima, voa e TAP. TAP, Índia, Tango, Alfa, Papá. Meia 258, no solo 21, na Libera Via Foxtrot, no solo Salvador, no 21, decimal 9. 219 no Porto Trote, obrigado. Solo Salvador, bom dia. O Sanel 6258 ligou na Porto Trote. Sanel 6258, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 062. Alfa Juliette para a mesa do céu, ou Sanel. Qual é a frequência? 1-8-9-5. 1-8-9-5, Argentina, 1-9-1-6. Salvador Torre, Uribe, Argentina, 1-9-1-0. Establishing final, runway 10. Argentina, 1-9-1-0, good evening, clear to land runway 10, wind to 040 degrees, 02 knots. Roger, clear to land runway 10, Argentina, 1-9-1-0. Tan 3520, torre na frequência 08, decimal 95. 18954. Cinturão 1910, underground at 25, vacate via taxiway Foxtrot and contact ground 121.9. Vacate runway via taxiway Foxtrot and contact ground 121.9 Argentina, 19010, thank you so much. Good evening, Argentina 1910, vacating runway by Foxtrot. Argentina 1910, taxi approved via Alpha Juliet to stand 11. Alpha Juliet to stand 11, Argentina 1910, thank you. De Alfa Lima, autorizado caso. Tan 3520 no solo 29, eu liberar via taxi Eco, chame solo Salvador no 21 decimal 9. Legal 219, Tan 3520, obrigado. Salvador, muito boa noite. Tan 3520, lembrou? Tan 3520, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette 10, obrigado, Tan 3520. Comandante do Índio Alfa Lima, nós temos aqui referências para 2000 pés, autoriza? Índio Alfa Lima, desça para 2000 pés, o ajuste 9090 autorizado, procedimento VOR-DME. Autorizado o procedimento ajuste 1010, descendo para 2000 pés, Índio Alfa Lima. se Alfa Lima estabilizou no final do procedimento? Afirmativo e Alfa Lima estabilizado. Tramitorre na frequência era no 8.95. Não, no 8.95, obrigado. Torre Salvador, é o Papa Romeo de Alfa Lima estabilizado no final. Papa Romeo India Alfa Lima, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Pouso autorizado no zero em Alfa Lima. Sinal de Alfa Lima, na 10. Pouso autorizado, vento variável com 2 nós. Papa Romeo, Índia Alfa Lima. Autorizado. Oi, turno 2, boa noite. Vou estar para interceptar a chegada Mar, indecisão 050. Indecisão 050. Gentileza, solicita coordenar para o Vitor 369, para o Renato. Estou no 892, está autorizado para o Vitor 366, indecisa para 2.500 pés. 366, 2.500, obrigado. Papa Romeo Índia Alfa Lima no solo aos 4.5. Ao liberar a próxima direita via taxi 100 Delta, chama o solo Salvador em 121 decimal 9. Confirme o parte de destino. Taxi 4 para o Índia Alfa Lima, vai liberar a curva direita na Delta. Agora com coordenada 1219. Gente, um bom dia. Água. Solo Salvador, bom dia. Papa Romeo Índia Alfa Lima. Papa Romeo, Índia, Alfa Lima, táxi autorizado via Alfa, Juliette, Bate Uno, táxi Lima, Mike e Quebec. A Quebec, você tem a posição de Gemetron em 118.95. Lima, Mike, Quebec, com Índia, Alfa Lima, indecisa 0.5. chamará na posição o diafragma. Papa Romeu, Índio Alfa Lima, autorizado para seguir o táxi via pista 17. Você pode se liberando na taxi Seiosca para o Pátio 4. 380811. China 1199. Could you confirm the estimated time of departure? China 1199. Roger. Your flight plan will be available for us in for 8 minutes. Senhor Victor, 366, o voo 9892. 892, torre 1895. Torre Salvador, bom dia, 1812. Sinal Renato, baixado checado, visual. Voo 1812, bom dia, pouso autorizado, pistão 0, vento variável com 2 nós. Livre pouso no 0, 1812. Tô 3520 Guaricópia, vamos ao encosto Charlie. Negativo, mantém a posição. Tô no 8-2, no solo 0500. Liberando via Foxtrot, chame Salo Salvador no 21-9. Vibra Fox, 1219. Obrigado, bom dia. Bom dia. Alô, Salvador, bom dia. Gol, gol. 1812, liga na Fox. Gol no 812, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette, gate 7. 3520, pronto, copy. Tá pronto. 3520 autorizado, Salvador, para Serra Brava, Juliette Papá, seu peso 17, nível autorizado 370. Decolada 10, curva esquerda, saída Pulca, Jamo, Aracaju. Decolada 10, curva esquerda, transforma 5457, frequência do controle em Salvador, 120, 18. Cinco, quatro, cinco, sete, correto? Confia, menino? Três, sete. Por Autorizado 370, cotejamento correto, autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para ataque. Titan 3520, 89 a bordo, 2 horas e 15, alterna Maceió. Titan 3520, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Patiuno, táxi Índia, quando pronto chegar na torre em 118.95, ajuste de altímetro 1010. 110 Índia para 10.895, obrigado, Amor. Argentina, 1911, ready to copy. I'm ready to route 1911. Argentina, 1911, clear to Serra Alpha, Echo Zulu, via Upper Zulu 44, Serra Golf Romeo, Upper November 857, then Peto, then Fly Plan Route, Fly Level 380. Lael Departure, later then fly ready, later then Sierra Golf Romeo. Take off from runway 10, turn right after take off, squawk 5466, Salvador Departure 120.8. Hey, Argentina, runway 10, right turn, score 5466, Salvador Departure is 128, additional 8, Argentina 1911, 811. Argentina 1911, Salvador Departure will be 120 decimal 8. Yes, 120 decimal 8. Hello, Departure for Channel 1911. Channel 1911, read back correct, report ready to push back and start up. Tan 3520, bom dia, autorizada a linhagem de colapso, estão no zero, vento variável com 3 nós. Livre a linhagem de colapso, 10, Tan 3520. Charlie em curso, Guarani Cobra. 308, bom dia, tá 3500. 3520, bom dia, contato radar, só para o nível 370, saiu da PUCA. PUCA 370, tá 3520. Autorizado, Salvador, para Serra Brava, Golfe Romeu, via Pézulo 1-0, até Taubaté, nível 360, saída da El, Linda Motiva, decolada 1-0, primeira curva direita, transponder 5465, frequência do controle, Salvador, 1-2-0, 18. 360, nível de voo, Bisulu 10, aerovia, decola da 10, curva direita, perfil da Sahel, transição é Motiva e 5465, transponder 208, o controle, gol 1173. Gol 1173, o contagiamento foi correto, é a parte pronto para o pushback acionamento. Contra o pushback acionamento 1173, está no portão 4. Antenna 1911, approved pushback and startup, report red detect. Could you confirm your destination in the departure? And the departure will be dial, then fly ready later, then Sierra Golf Rommel. Dial, departure. Antenna 1911, read back correct, report red detect.